A nossa homenagem musical ao saudoso Braguinho João de Barro. Braguinho, assombro de talento e poesia, ficará para sempre na história da música popular nossa. Perdemos o Braguinho João de Barro aos 99 anos. Artistas como ele mereciam ser homenageados todos os dias. Mas a sua grandeza é tal e a sua maneira superlativa. Nós estamos enfocando somente composições do saudoso João de Barro Braguinha. E como ele fez coisas maravilhosas. Como esta banda aqui, do Corpo de Bombeiros. Como ela gravou Braguinha. E nós temos esta gravação antológica com a banda do Corpo de Bombeiros, na versão que se tornou sucesso em nosso país, A Linda Pequena, posteriormente com este título, As Pastorinhas. Balancê, também é um sucesso do Braguinha. Balancê, que a Gal Costa gravou e todo mundo pensava que era da Gal Costa ou dos baianos. Não, esta música também é do Braguinha. Balancê aqui com a gravação original de Carmen Miranda. Ainda para os nossos ouvintes, nós temos esta composição imortalizada pelo famoso Dick Farney, mas nós selecionamos com Milton Nascimento e Nelson Gonçalves, em arranjo do maestro Nelsinho. Também do Braguinha, A Saudade Mata a Gente. Quero dançar com você, entra na roda.

saudade é do mugir e morena. A saudade mata a gente. Um jardim com a música e a saudade. Gente ouvinte, você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Hoje a nossa homenagem musical ao saudoso João de Barro, ao saudoso Braguinha. Se alguém que, como compositor, atravessou um século sendo novo Toia, foi ele, Braguinha, com a sua obra, das cantigas infantis às marchinhas carnavalescas. E nós temos aqui uma marchinha que realmente é cantada todos os anos, em todos os salões, nos carnavais da vida. Newton Paz ao lado da Emilinha Borba, aliás, a primeira gravação da Emilinha Borba. Newton Paz e Emilinha Borba, do Braguinha. Quem é que não conhece Pirulito, a gravação autêntica e original? Ainda nós vamos enfocar Dick Farney. Quanto talento, Dick Farney, que era moderno em sua época. Dick Farney cantando aquela composição que diz que Copacabana é a princesinha do mar. Indagado, ô Braguinha, por que que você não colocou a rainha do mar? Braguinha sábio respondeu: as rainhas são velhas, as princesinhas, o Júnior conhece, são novas. É por isso que Copacabana é nova e é a princesinha do mar. Dá um braço pra ioiô. O tempo de criança já passou. Oh! Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Ei! Agora é melhor a gente dançar juntinhos assim, se tem mais prazer. Quem não dança o pirulito, que alegria pode ter. Iaia dá o braço pra ioiô. O tempo de criança já passou. Oh! Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Ei! Agora é melhor a gente dançar juntinhos assim, se tem mais prazer. Quem não dança o pirulito, que alegria pode ter.